abraço-me de todo, pau diamante. Após nada, uma derrota, ou uma revolta, ou uma vitória, ou uma história. De não ter tempo para seu tempo, eis o peso de uma imensa estrela. As térmicas tuas artérias, amnésias e mais uma era, retas férias. Não há porquê lamentar se esta é a nossa miséria. Há de se temer, né? E nada mais. E quanto mais acende a clareira de mais uma lágrima, mais brota em nós, cicatrizes de uma passagem pela terra. Liquefaça pétalas de trágico poema e de ausente rebanho. Sei tempo de ver o que tenho, eis o centro de uma estrela e mais uma beleza. Eis o dilema de missames destacados, unidos aos nesses alós, de abrigos para chuvas, de um áspero e desventado sorriso às unidas, de uma d'água dessa alma, acesso no espírito, transpiração. Minha mãe, desde quando morreu, meu pai, campo de batalha, sufoco, pano sufoco. O que quer que tenha caído, nunca será meu, mas do universo. Quando sufoco, batalha de campo, meu pai. Um adeus por vida. Respiração, suspiro da sede. A alma densa, um último copo d'água. Um último copo d'água, a densa alma. Perdas e sem tempo de ser tempo, sem tempo de ser o tempo, um último copo d'água, a densa alma, a alma densa, um último copo d'água, perdas, perdas, perdas, a alma densa. Um último copo d'água, um último copo d'água, a densa alma.